não consegui entender, por gentileza, repita. Ona 396, mantém a chegada, é o número 3 na aproximação. 7, tá mantendo 2909. 7. Controle Salvador, 355, boa tarde. Boa tarde, 355, acendo a identificação, chegada a Mário, desça até o 070. 355, 7. 6321 no... para Brasília, 320. Está faltando apenas chegar o transponder. O Gleico é agora com o centro restinto, ok? Ok, já está 320 aqui, ó. Aguardamos. Uno 807, solicitou para sequenciamento, após pelo mantém a proa, limite localizador. Após pelo mantém a proa, limite localizador, Uno 807. Via Upper Zulu, 17, decola 10, a curva é à direita, saída Arbor Elefa, controle opera 1208, aciona 5472, cotei. 54, depois no finalzinho? 72. Autorizado 320, decola da 10, primeira curva à direita, da Arbor Elefa, a Open Zulu 17, contra de 1208, 5472 é o ponto de chamamento 321. Correto, quando pronto, chama em posicionamento no, na área remota 13. Chamará pronto. Obrigado. Libera a direita, solo 1219, chama 6314. 219. Azul 4462. Complete final, torre, 186, bom pouso. 186, obrigado, bom trabalho, 4462. Solo, chama 6314, boa tarde. 150, localizado, gol no 807, portal estabilizado. Descendo para 2000 pés, ajuste 1015. 2 mil pés com 1015, boa noite, 07. 7. Alfa, 7324. Salva, Janaia 6327. 627. Autorização ideal no 220, por favor. 1807, complete, esquerda 130, reporte estabilizado. 1130 para 3 estabilizado, 1807. Gono 396 desce até 3000 pés, ajuste 1015, livre da restrição de altitude em ETAP. 3015, livre da restrição de ETAP, Gono 396. Portugal 021, descendo 4000 feet, QNH 1015. 4000 feet, QNH 1015, Portugal 021. Trip 5595, descendo até 050, reduza para 2, 109 é o número 4 na aproximação. E reduzindo para 210, o trip 5595. E a gente mantém 7000 ainda. Descendo para 050, trip 5595. 5597. Taxi 1649, posição 2. Para o pushback, acionamento com 1649, posição 2. 102, livre, chama em táxi. Autorizado, chama na táxi o 649. Está estabilizado. 1807, completo final, torre 1286, bom pouso. 1286, obrigado. 2107, está 3 milhas e meia do externo. LS, aponto estabilizado. 2000, eu tô também estabilizando a LS, colando 3 a 6. 4. 2207, acena identificação, chegada BOF, desce até 4000 pés, a gente chama 095. Ponto 4000, 2207. Para 500 pés, 2015, após através de Pitua Sul, Mike Eco Delta. Azul 4065, chame Recife, chame 251-3325, bom voo. 251-3325, obrigado, boa tarde, 4065. Solo. Checo Juliette, eu recebo 4x4, porém dá um forte chiado na transmissão. Ainda com chiado. Solo 27, libera a direita, solo 219. Direita 219, 4469. Do táxi, o gol 1649, o PAB de 107, 1220, alterna na Caju. 130 graus, 089. Virgoso, 907. 1095. Idiófano, ponte espera 186. 1095, gol no 649. Fala Salvador, muito boa tarde, azul 4462, livrou. Via Alfa, reporta antes do Juliette. Alfa antes do Juliette, reporta 4462. Salvador, uma boa, 5728, descida 180, Barra Romeu. Sim, para controle? 5729, descida 180, Barra Romeu. Acena identificação, chegada BOF, desce até 050, web 5729. 050, no BOF, 729. Ponto 0021, descend 3000 feet, correte com 015. 3000 feet, que emite 1015, eu posso chegar ao 021. Ali mantenho no 649. Tentativas anteriores, eu só recebi o chiado, ok? Tá, vai manter a esperança para o Tapuã, aguardando autorização para prosseguir. Trip 5595, reduziu 1970. Trip 5595, reduziu 1970. 2, Olavo, boa. Torre Salvador, boa tarde, gol 1396, estabilizando LS, próximo ao externo, visual para embaixo de carga. Aproximação, guardando pista livre, 1396, ajuste 1-0 no 5. 0-5, gente, 3-6. 7, Matheus, pronto. 207 prossegue via Alfa e Juliette, porta 8. Alfa e Juliette, ingressa no 08, no 807. 5595 para o localizador, curva esquerda, zona para 050 na estação intercepta. 5595, certo. Alfa, Salvador. Papai 03155, 124, informação, Romeu. 0, reporte na curta para autorização para pouso, Mike Echo Delta, 120 graus com 09 nós. Então, da presente, mantenha a farol Itapuã, com espera com curvas à direita, ok? Aguardando autorização. Temos no momento 3 aproximações. Decola os 3-1 no controle, 120, decimal 8. Tomou um voo e boa tarde. 308, obrigado, boa. One, continue approach and stand by runway vacated, the ultimate side 1015. 5595, interceptando e avistando. Sente, complete aproximação, aguardando transferência de comunicações. 5595, sente. Você avisou com Portugal na curva final no zero, com o Airbus 330? Retaguarda do mesmo agilizando sem interferir com o mesmo Mike Echo Delta. Está autorizado cruzar a retaguarda final do 10. É forte para girar base 17 pela direita. À direita, chama o solo 121, decimal 9, boa tarde. Direita 219, gol no 396. Salvador, muito boa tarde, gol no 396, livrou. Gol no 396, prossiga na Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, gol no 396. Solo confirmando 807, posição 8. No 807, afirmativo, posição 8. Ok, posição 8. 3155, cópia. Por favor. Guarulhos autorizado, 340, Pesolu 44. Decola da 10, direita, da El Leda. Após Leda, voa. Eudes. Da El Leda Eudes. 1208 e aciona 5475. Guarulhos 340, decola da 10, curva direita, da El Leda Eudes, 20718. Pode 75, confirmando a aerovia, autorizou 44, tá 3155, absolutamente pronto para pushback acima metro no gate 04. Então 4 autorizado, chame táxi. Valeu, pushback no 4, 3155. 3155, apenas confirme o transponder. 5475. Afirmativo, chame táxi. Chama lá. Ouro 396, portão 62, autorizado ingresso via Juliette. 612 via Juliette, 396. 08 nós, altímetro 615, reporte no solo controlado. Volta lá no solo controlado, Romeu, Romeu, Oscar Bravo, controle, prossiga. É confirmada a minha dúzia para uma 396? Firmo, 612. Vai ficar bravo, litoral, reporte visual para pouso. Visual para pouso, bravo. 021 on the ground at 35, vacate to the right and call 121 small 9, good afternoon. 129, vacate by the right, reporting 021. Salvador, 35595, boa tarde. Dia November Alpha, Cinti, água de copo. Do Delfim, reportando visual para ponto. Do Delfim, bravo. Certo. Já não vem verá para Copim, no setor que deseja afastar? Autorizado, voo local, número 10, 20 milhas, corredor forte. 1208, controle, ator 118, meia dúzia. Aciona 0171. Fome tráfego à esquerda, já tocando a cabeceira 17, um helicóptero Jack Charlie 35, não vai interferir com sua aproximação. Tem livre pouso, pista no zero, vento 130 graus com 08 nós, ajuste no 015. 5555, ciente, baixar travado, eu tenho tráfego à vista. Livre pouso, pista no zero. 5555. Né, 6327 6327, prossiga. Gate 1, próximo para o posto, acionamento. Agora são instantes em aeronave da torre agora. Zero Delta Solos 37, está livre até o Pátio 4, então boa tarde. Aero Alfa, ligacionamento, chame táxi, 1015 no altímetro. Alvair, Portugal, 021, muito boa tarde, não, táxi real. Portugal, report before Juliet. Que fraquinha, bicho, é bem mais fraca do que os outros aviões. Meu reporte, report Juliet, report Juliet. Tá 3217 estabilizado? Sim, mas chama. Complete final, reduza para aproximação. Chame torre 1286. 86. 5729, desce via para 2000 pés, ajuste 1015, reporte localizador. Via 2015, chama localizador, 1729. Bastante a transmissão, porém, inteligível. Viu, 5595, bom trabalho, senhor. Certo. Salvador, boa tarde, 3217, esperar 10, baixa de travada. Quanto espera? 18,6 torre, 1015 o ajuste. 1015, 18,6, quanto espera, livre táxi, então, quanto espera, 3215. Alba, Portugal, 021, approaching, taxi way, Juliet. Report Del 021, gate 11, taxi by Juliet. By Juliet, gate 11, report Del 021. Solo Salvador, trip 5595, muito boa tarde. 5595, Alfa Kilo, pátio 3, posição 4. Alfa Kilo, pátio 3, posição 4. Muito obrigado, senhor. Bom trabalho, então, boa tarde. Boa tarde. Chinai 6327, posição 1, está livre para o Chibec, em coordenação com a equipe de solo. O Tan já está livre na retaguarda. Tá livre, é o 6327. Confere que chamou o solo e fomos bastante chiado na transmissão, ok? Afirmativo, possível entender, prossiga. Afirmativo, prossiga. Clareza 3 para a Força Aérea. Bravo Luiz, que aguarda instruções, confirme corredor axé, o número PES. Só um instante para a cota. Tá bravo? Tô na escuta. Tá voando direto de China? Direto de China. 627, cópia. A escuta prossiga, pronto pra cópia. Autorizado 190 Aracaju, decola da 10 esquerda, Puc Aracaju, Golf 677, 1208, 5476. Cliente autorizado para Aracaju no 190, decola da 10, curva esquerda, perfil Puca, transição Aracaju, pós Golf 677. Chamar controle 120-80 e transponder 5476 para o trip 5627. Correto, trip, chame pronto. Chamará 5627. Bravo, Kilo Whisky, cópia. 1-9, boa tarde. 1-9-3-2-7. 7 com curva direita. Aciona 01 no meio, bravo, Kilo Whisky. Bravo, reporte visual para pouso. Bravo. 4-4-2 a bordo. 8-6 para o 7, tem um voo. Não é 6-3-2-7. 6-3-2-7, prossiga. Estamos prontos para o táxi com 92 a bordo, 3:20, alternando Salvador voltando. Sem parada, 3155? Afirma. Autorizado, sem parada, pista no zero, vento 140 graus com 08 nós, 1015 no altímetro, então 3155. Vem a decolar, vou fazer parada até 3155. Está autorizado, então 3217, portão 10, Alfa e Juliette. Alfa e Juliette para 10, 3217. 15 no altímetro, livre acionamento, já está pronto, tá? Está autorizado, chame táxi, bravo pelo uso. Oi, Salvador, uma boa, 5729, estabilizou que foi da 10. Salvador, 579, eu tenho aproximação, guardando pista livre, com 10, 15 no altímetro. Guardando 1500, 19. Escuta para autorização Aracaju. Confirme o tráfego para Aracaju? Sim, as cidades já estão cientes aqui da autorização. Muito obrigado. 5627. Sim, onde? O vento 150 graus com 08 nós, tem livre pouso, pista no zero. Livre pouso no zero, 5729. 3155, decola os 44, controle 120, decimal 8, bom voo, boa tarde. 08, obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde, 3155, saída da Aero, 350, 370. Tá 3153, contato radar, suba para o 340, saída da EL. 3155, confirma? Tá 3155, contato radar, suba para o 340, saída da EL. 340, na EL, 3155. Sente, quando você tá bravo, frequência livre, até regresso. Controle, passarei 2230. Para o 2231, a série de identificação chegada a mais, desce até o 050. Muito bem, 2231 mesmo. Desce até o 050, identificou pela marca. Oxanay 6327. 327 da Oxanay, boa tarde. Tá visual com tráfego curto, final no zero. Acerto. Toda passagem do tráfego na curta, autorizado a manter cabeceira 1 no zero. Oxanay 6327. Agora passagem, ali mantém a 1 no zero. 3155, autorizado líder. Autorizado líder, 3155. 29 no Solos 47, à direita chama Solo 121, decimal 9, boa tarde. Direita 29, boa. Fala, boa, Objet 6-5-7-2-9. Portão 2, Alfa e Juliette, tá autorizado. Alfa e Juliette com 2, 5-7-2-9. Salvador, acionamento 321 no puxa de acionamento. Sim, confirme. 6321 no puxa de acionar. Na 13, está autorizado, chame táxi. Chamará para táxi. Decolas 48, eu controle 120, decimal 8, tomou voo, boa tarde. 208, 327. Pronto para decolagem, General Veroff. Oxinéia 6327. Oxinéia 6327, contato radar, foi para o 240, saída da EL. Da EL 240, 6327. Salvador Trip 5627, pátio 3 na 03, para puxa acionamento. Trip pátio 3, está vindo, chame táxi. Vai chamar no pátio 3, 5626 no táxi. Desce 2000 pés, reportará estabilizado. Gostaria de 231. Controle Salvador, boa tarde. É o gol 10755, na informação, Romeu. Boa tarde, gol 075, acena identificação, chegada a Mário, desce até o 050. Estimativo, chegada a Mário, identificou 050, possibilidade de fazer o ILS WIF da 10? Mantendo a chegada, aguardando a autorização do Serra Vitor 366, gol 075. Estimativo, aguardando 366, 10075 da gol.